Oramos por Moisés, pelo testemunho que o teu Espírito tem para nós por meio dele. Que tudo que tu tens, Senhor, nos seja trazido nesta noite. Teu nome seja glorificado aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é uma alegria muito grande hoje celebrarmos a ceia do Senhor juntos. A última ceia de que participei, eu dizia ao Moacir e ao Rogério, foi no Jardim do Getsêmani, há poucos dias atrás, numa das experiências mais fortes pela qual já passei na minha vida, assim quanto a estar num local que estava falando tão fortemente ao nosso coração. Lígia e eu estamos acompanhados por Dari e Regina, que estão aqui conosco, que foram como dois anjos ao nosso lado durante todo o tempo de nossa presença em Israel. Naquela manhã, nós tínhamos ido visitar o local, obrigado, irmão, presumível onde Jesus foi sepultado. Há muitas evidências de que aquele local apontado é realmente o local, porque os judeus não permitiam fazer sepulturas dentro das muralhas. A única sepultura apontada lá em Jerusalém, dentro das muralhas, é a sepultura do fariseu convertido, José de Arimateia, que abriu uma sepultura na rocha. E ele, junto com Nicodemos, levaram o corpo morto de Jesus para sepultar ali. Quero dizer para os irmãos que a Liginha entrou lá na sepultura, como outros irmãos entraram, e ela veio para mim chorando, muito emocionada. E eu não estava entendendo bem, porque Jesus está vivo conosco, estava lá, do lado, conosco, em nós, e eu não estava percebendo bem, porque a emoção tão grande da Lígia, mas ela me disse que Deus falou que por amor de nós, ele desceu tudo que tinha que descer. É a primeira e única vez em toda a história do universo que Deus mesmo experimenta o que é a morte. O Pai experimenta vendo o seu Filho como o Cordeiro. Hoje nós lemos no Apocalipse o Cordeiro. João ouviu assim como tinha sido morto. E ali já lembrou, quando entrou lá na sepultura, ela lembrou que durante aqueles 3 dias, ou parte dos 3 dias em que Jesus esteve na sepultura, ele desceu ao Hades. Segundo a palavra de Pedro, foi pregar aos espíritos que estavam em prisão desde os dias de Noé, para manifestar a glória de Deus até para aqueles espíritos em prisão. Mas Jesus desceu tudo que tinha que descer. Desceu do céu à terra, se tornou homem, e sendo homem foi obediente, desceu mais, foi condenado à morte por um governo pagão, mancomunado com os religiosos mais hipócritas, talvez, da história, e desceu mais ainda, foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma morte vergonhosa. Nós temos as figuras por aí do Cristo na cruz, com os seus órgãos sexuais tapados por uma tanguinha, mas não era assim, não. Era exposto completamente. E os romanos faziam questão de sepultar perto das muralhas para que fosse declarado para todos os passantes que quem se levantasse contra o governo romano, embora Jesus não tenha se levantado, foi condenado injustamente, soubessem que a condenação era a morte de cruz. Jesus não podia descer mais do que desceu. A vergonha da cruz é ele ser exposto da maneira como foi. Exatamente quando o Lígia estava voltando, alguém do grupo a que nós pertencíamos, um grupo de cristãos, fomos chamados para irmos ao Getsêmani para a ceia, ali perto. E nós fomos para lá, e meus irmãos, foi uma experiência que eu não posso traduzir em palavras. Impossível. Quando estávamos terminando de cantar, um outro grupo de cristãos estavam cantando, não é Regina e Dari, à nossa direita, me parecia que eles estavam cantando em alemão, mas eu não tenho certeza. Era um grupo da Europa que estava lá, estavam cantando para o Senhor, e daqui a pouco um outro grupo, me pareciam eslavos, eu não sei dizer de onde tinham vindo, estavam cantando à esquerda, e nós estávamos cantando ali, aquele grupo à nossa esquerda, o outro grupo à direita, e eu fiquei tão emocionado, eu disse, vai chegar o dia em que o Cordeiro vai voltar vitorioso, e toda a terra há de cantar ao nome do Cordeiro. Foi uma hora tremenda na experiência da gente. Mas ele está aqui. Ele está aqui. Louvado seja o nome do Cordeiro. Uma das experiências fortes que tivemos foi junto ao muro ocidental. Como os judeus dizem, que nós dizemos aqui no ocidente o muro das lamentações. Aquele é realmente um muro, uma muralha de pedra, que estava colocado no lado ocidental do templo. E a única coisa que ficou, que escapou da sanha destruidora de Tito e dos soldados romanos, que cumprindo uma profecia de Jesus, não deixaram no templo pedra sobre pedra, ficou só a muralha. E ali a gente vê algumas coisas, alguns irmãos que até foram numa outra excursão à noite, porque o Muro das Lamentações funciona de dia e de noite, não para nunca, 24 horas. Sempre tem alguém lá, segundo o conceito hebreu, lendo a Torá, a lei, em hebraico, e pondo as mãos no muro. E há uma coisa, há muitos comentários negativos de alguns que acham que é só uma exterioridade, mas vimos alguma coisa bonita ali. Fiquei sabendo que, porque eles ficam se balançando enquanto tocam o muro das lamentações. E eu não sabia a razão. Fiquei sabendo lá. Eles estão dizendo para o Senhor: eu sou uma chama. A chama não para, a chama oscila. Eu sou uma chama à espera do Messias. Nós somos uma chama que já sabe que o Messias já veio, mas também nossa chama oscila porque um dia ele vai vir em glória. Ali eu vi uma cena muito interessante. Um velho hebreu, coberto com um manto, eu não sabia que ele era velho, a não ser quando cheguei lá pertinho dele. E do lado dele estava um menininho do tamanho do meu neto Silas, um menino que já deveria ter passado pelo bar mitzvah, apresentação do menino na comunidade israelita, que se dá aos 13 anos. Um menino lourinho sentado do lado, também com sua cabecinha coberta. E lá todos que vão têm que usar o kipá. Eu não usei o kipá porque eu estava de boné e é permitido usar qualquer cobertura. Mas eu acho que o Dari usou o kipá. Você não usou, Dari? Usou, né? As mulheres não tinham que usar, né? Mas as mulheres ficaram separadas. Ali eu vi aquele meninozinho com a Torá, a lei de Deus aberta, lendo o texto da Bíblia em hebraico, naturalmente, como um judeuzinho, e acompanhado por aquele ancião, que eu não sei se era pai ou avô, não dava para saber, mas pela idade parecia mesmo avô. E depois aquele meninozinho colocou a sua mão na parede e começou a chamazinha pequenina a se balançar. Eu quero dizer para os irmãos que vendo como os judeus estimam a palavra, não todos. Há uma cidade, a cidade de Tel Aviv, totalmente secularizada lá em Israel. Nem sei se existe naquela cidade tão grande mais de uma sinagoga. Os habitantes de Tel Aviv não estão inclinados para as coisas de Deus. Mas eu vi sinal do amor à palavra de Deus ali. Estava perguntando ao Senhor: que queres, Senhor, que eu diga para os meus irmãos na hora da ceia? Os irmãos podem abrir a Bíblia em 1 João capítulo 3. Os irmãos amam a palavra? Será que os meus irmãos amam a palavra de Deus como que pudesse expressar? Se um israelita entrar aqui por aquela porta, olhando para nós, que não temos um muro de lamentações, nem precisamos de um muro de lamentações. Nossa fé não está localizada no templo, que já era. Nossa fé tem outra localização. Mas eu pergunto, um judeu entrando aqui ficaria impressionado de como a palavra de Deus é amada entre nós? O que é que os meus irmãos dizem? Amam a palavra? Os irmãos amam a palavra? Bem, se amamos a Deus, queremos saber o que é que Ele nos diz sempre. 1 João, capítulo 3, versículo 2, uma breve meditação na hora tão feliz da ceia do Senhor. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você é filho, eu sou filho, nós somos filhos. Mas tem um mas. Tem um mas. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser? Sabemos que quando ele se manifestar, o Cordeiro, seremos semelhantes a ele. Você já pensou? Você tem esse desejo de ser semelhante a Jesus? De fato, no coração, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Se os irmãos forem lendo os versículos que vêm antes destes e os que vêm depois, os irmãos vão ver uma coisa interessante, que João muitas vezes usa o verbo saber ou o verbo conhecer a respeito da nossa situação de filhos de Deus. Não é só um privilégio de ser filho de Deus, é o privilégio de saber com segurança que somos filhos de Deus. Nós não somos só criaturas, nós somos filhos de Deus. Por causa do que o Cordeiro fez por nós. É interessante, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Isso. João, capítulo 1, versículo 12. Ouçam, amados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós sabemos isso pela palavra. Aos que creram, deu-lhes o poder. Os meus irmãos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Éramos apenas criaturas, agora somos filhos de Deus. O mundo diz assim, todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Diz que agora nós somos filhos de Deus. Amém? Não somos mais apenas criaturas. A todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus, a estes Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Gálatas 4, 6... temos uma outra palavra sobre esse privilégio de sabermos que somos filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Pode ler o versículo 7 também, meu irmão? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que privilégio, irmãos, nós podemos nos aproximar da mesa do Senhor nesta condição, não só que somos filhos, não só que sabemos que somos filhos, mas que somos herdeiros de Deus e temos o testemunho interior do Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus dá testemunho junto ao nosso espírito que nós somos filhos. Bendito seja Deus que nos deu o testemunho do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Quando estava saindo do Muro das Lamentações, aconteceu uma coisa interessante. Muito obrigado, irmão. Já tinha água aqui, mas água nunca é demais, especialmente quem vem da terra deserta. Mas há bastante água lá, suficiente para matar a sede. O que eu vou falar é da água, do Espírito. Estamos saindo do Muro das Lamentações e alguém me disse assim, que é aquilo embaixo daquela mancha escura na muralha? E olhando para lá, nós vimos que as muralhas, a muralha, como toda Jerusalém, é feita de pedra de rocha, todas as casas, edifícios, tudo. Mas as pedras lá na muralha não são bem superpostas. Fica uma saliência, às vezes, entre uma pedra e outra. Pois não é que uma pombinha branca, não sei como, naquela imensa muralha, como é que ela voou e se acomodou naquela reentrância da pedra lá. E foi tão feliz que eu subi numa cadeira, lá havia bastante cadeiras, mesas, né? Subi numa cadeira, perguntei para a Regina se ela também fotografou. Fotografou, Regina? Deu? Agora, no sábado, lá na casa do meu genro, foram projetadas algumas fotografias e lá estava a pombinha branca, bem no centro da muralha. E eu fiquei pensando assim, eles não sabem, mas o Espírito Santo está vendo tudo isso. E um dia o Espírito vai tomar esse povo que tem promessas infalíveis de Deus. Amém. Mas nós temos o testemunho interior do Espírito Santo. Que dá o Espírito Santo diz que nós somos filhos. Diga para o seu irmão que o Espírito Santo está falando isso para você também. Em Romanos 8,14 nós temos uma outra coisa sobre a nossa filiação divina. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ouçam bem a palavra de Paulo, o irmão vai repetir a leitura. Ouçam bem. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra não diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos. Uma marca dos filhos de Deus é que eles não são guiados pelas suas ideias, muito menos pelas suas paixões, nem pela mídia, nem pelos políticos, nem por nada desse mundo. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É um teste para nós na hora de nos aproximarmos da mesa do Cordeiro. É se nós somos guiados pelo generoso e amoroso Espírito de Deus. Mais um texto para nós sobre nossa filiação. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, é filho. E nós sabemos que somos filhos porque amamos os irmãos. Podem compartilhar o seu amor uns para os outros, podem falar sobre isso. Estou procurando alguém que não está perto de ninguém para ouvir dizer. Agora ia dizer para o Jorge, mas ele já se virou para trás. Deus ama vocês e eu também amo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ah, meus amados! Este homem, que é conhecido em grande parte da igreja como o homem do amor, o apóstolo do amor, João, escreveu tanto sobre o amor, está dizendo uma coisa muito séria para nós, crianças, que já têm entendimento, jovens, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, anciãos, velhos, como eu. Ouçam. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavra não diz aí que nunca pecamos, mas diz que não vive pecando, porque quando peca, alguma vez se arrepende, se harmoniza com o Senhor e fica em paz na presença dele. Esse sinal do filho. O filho não vive pecando. Também podemos dizer uns aos outros isso. Por que não? Vocês têm coragem? Digam uns para os outros. O filho de Deus não vive pecando. O filho de Deus não vive pecando. Se vive pecando é porque não é filho. Vou ler a passagem de Paulo que resume tudo isso que nós acabamos de ouvir na Escritura sobre a nossa filiação. Eu quero dizer para os amados que estou debaixo de uma emoção muito intensa. Não para que os irmãos fiquem de qualquer maneira atrapalhados com essa declaração. Eu gostaria de estar com todos os meus irmãos lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. E os irmãos poderiam experimentar a mesma emoção de que eu estou tomado. Olha o que Paulo diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga para quem está ao seu lado, você é herdeiro de Deus. E não só herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Tudo que Deus tem para Cristo, tem para nós. Ah, meus irmãos, nós devíamos fazer um grande regozijo, uma grande festa por causa disso. Grande festa no nosso coração. Tudo que Deus tem para Cristo, tem para nós. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, sofremos. Também com Ele, seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, até a criação toda, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos nem orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, meu e dos meus irmãos, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que Ele, o Espírito, intercede por meio dos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Como filhos, nós vamos nos aproximar desta mesa. Convido os irmãos que vão nos ajudar a distribuir o pão e o vinho para que venham aqui à frente. Nunca fizemos o que vamos fazer agora. Uma vez Jesus disse assim: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele disse: eu sou como quem serve. Os irmãos da congregação estão à mesa, e estes irmãos são os que servem. Hoje nós vamos fazer diferente. Quando Jesus disse, não havia ninguém para saudá-los. Ninguém. Ninguém para saudá-lo. Nem mesmo a ele saudar. A Bíblia não fala nada. Mas hoje nós vamos saudar estes irmãos. Os irmãos podem aplaudir estes irmãos. Até eles mesmos se aplaudiram, mas eles estavam aplaudindo o Senhor que neles está. Amém. Aleluia. É uma noite de alegria para nós, Senhor. Uma noite de alegria para Ti, para Teu Espírito. Nós queremos dar glórias de novo a Ti. Senhor, esse pão que vamos partir entre nós, que um dia tomaste na Tua mão e repartisse entre teus discípulos, e disseste, este é o meu corpo que é dado por vós, nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Ao comer esse pão, Senhor, estaremos nos alimentando de ti. Por isso, Senhor, nós queremos, nesta hora, estar com o nosso coração inclinado, prostrado, em reverência àquele que vive e reina para sempre. E recebemos de Ti, do Teu poder sobre nós nesta hora, Senhor. Fazemos isto até que venhas. Consagramos a Ti esse pão. Nós vamos celebrar com este pão a Tua vitória na cruz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, hoje lemos que o teu servo João viu Jesus, o Cordeiro, como ele tinha sido morto. E ele estava à frente da cruz, naquela hora, lá no Calvário. E viu o rosto ensanguentado de Jesus. Viu o sangue caindo das suas mãos, dos seus pés, do seu lado, da sua fronte. ao Senhor, nós juntos aqui queremos dizer obrigado pelo precioso sangue do Cordeiro. Aceita a nossa gratidão, Senhor, pelo sangue que foi vertido. Eis nesse sangue lavados, temos paz contigo. Neste sangue, nossos pecados foram retirados. Por esse sangue vertido na cruz, caiu a barreira de nosso pecado que nos separava de ti. Muito obrigado, Senhor. Por esse sangue, podemos entrar confiantemente no Santo dos Santos da tua presença. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos agora, todos os que estão unidos a Cristo pelo batismo, participem com alegria. Tivemos oportunidade rica nesta noite para examinar a nós mesmos e agora nos apresentar com confiança diante dele. Então vamos receber do pão. Meus irmãos, permaneçam nos seus lugares, porque logo em seguida estaremos servindo o cálice. Amém, amados. Podemos servi-los.